Toda glória a Deus, aleluia. Ô, gente, nós precisamos aprender a entregar a vida a Jesus. Assim, o coração para louvar a Deus, entende? Porque a pior coisa que tem é ser um cristão que, sabe, se direciona a Deus mecanicamente. Nós não somos máquina, né? Liga lá um botão e tipo, adoro Jesus, ah, né? Assim. A gente tem que aprender a entrar na presença de Deus. Afinal, nós temos o Espírito Santo. E isso é obra do Espírito Santo. É, tá? Ele que nos ajuda a entrarmos na presença de Deus. Então, por causa da nossa parte carnal, da nossa alma, às vezes a gente sente dificuldade. Você pode ver, você senta lá para orar, você pensa em tudo, você vai fazer tudo, menos ficar na presença de Deus. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda. Porque todo mundo é assim. Às vezes, poxa, você ficou, olha, eu vou pegar 1h15 para ficar com Deus. 1h07 você ficou só com você fazendo o que você acha. Certo ou não? Sim. Certeza. Sim, sim, sim. Aí eu fui resolver isso, eu fui fazer aquilo, eu fiquei vendo se minha unha estava boa, se tinha rachadura na parede. Sei lá, gente, fiquei pensando em tudo em ontem, pensei em ontem, pensei no hoje, pensei no amanhã. Gente, pensei em todas as pessoas, gente que eu não pensava assim há 10 anos. Nossa, aquilo foi buscar lá longe, só para não entrar na presença de Deus. Terrível. Isso, gente, somos nós. Tá certo? Então, existe algo dentro de nós, gente, que é terrível, precisa muito de Deus. Tá? Por isso que nós oramos em línguas, bastante, temos que orar, porque o Espírito Santo vai nos ensinar a adorarmos Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, que é Ele que glorifica Jesus, tá ok? Então, se eu não oro em línguas e não peço ao Espírito Santo essa capacitação, essa condição de adorar a Jesus, gente, cada vez mais eu vou perder meu tempo. Pô, eu podia já ter uma qualidade de oração melhor. Então, eu fico enfiada nos meus problemas, na minha vida. Aí, se eu já não tenho mais nada o que pensar, eu vou lembrar de uma pessoa que eu não vejo há 10 anos. Veja a alma, o que, que ela é. Tá? Presta atenção. Ela não quer. Ela é rebelde. Então, por isso que nós jejuamos, por isso que nós lemos a palavra de Deus. E a adoração é uma prática que vai nos ajudar a nos desligarmos dessa condição. Porque não dá para falar, Jesus, eu te amo, e pensando, ó, Jesus, eu te amo, e lá para o outro lado. Né? Só que, ó, Jesus, eu te amo, blá, blá, blá, entendeu? Então, quando você ama uma pessoa, você não fala assim, oh, eu te amo, viu? Ah, então tá, eu te amo. Com quem você está falando? Ah, está falando com você. Não, mas comigo? Estava para lá, estava longe, você não estava falando comigo, tá ok? Então, a gente tem que aprender a entrar na presença de Deus. Sabe por quê, gente? Isso é ênfase, para ver se eu não posso abrir sua cabeça e pôr isso lá dentro. E eu vejo que eu mesma tenho muita dificuldade, eu não sou a melhor pessoa, eu sou a pior. Existe a pior, acabou a fila aqui, eu sou a primeira da pior. Sou eu mesma, gente. E eu estou lá cavando, buscando esse Deus e ele ainda está com toda a misericórdia, com a graça sobre a minha vida. Então, eu estou falando com você que é ótimo, que é excelente, mas atenção nesse ponto. Tá ok? Presta atenção porque a gente desvia totalmente a atenção do soberano, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, o Deus absoluto, o único. Tá? Então veja o que, que nós temos dentro de nós. Algo que é muito complicado. Porque Deus falou assim, ó, muito cuidado com seus pensamentos, com seu coração, seus pensamentos, né, porque eles são perigosos, falsos, traiçoeiros e corruptos. Está escrito lá na palavra. Então ele te engana. É isso que Deus falou. Né? Os nossos pensamentos me enganam. Porque às vezes eu posso pensar que o que eu estou pensando é ótimo e é fora de Deus. Então, é terrível, gente, tá? Então, se eu estou aqui, bom, eu vim aqui hoje para adorar a Deus. Poxa, nós ficamos 1 hora, aqui você teve 1 hora de chance de adorar a Deus, né? O ministro do louvor quase desfaleceu no altar. Tipo, por favor, começa a adorar a Deus agora, vai nada. Olha quem chegou, tá faltando alguém. Oxa, e eu lá com isso, querido? Não posso tomar conta da vida dos outros. Primeiro que eu não sou babá, não fui contratada, né? Para estar tomando conta, assim, só no sentido de ficar do ladinho, porque salvação é só Jesus. Estão me acompanhando? Então, isso é porque a desobediência, a rebeldia da nossa alma não quer se submeter a Deus. Então, nós temos que tomar conta disso, porque isso é o que se chama de livre-arbítrio, isso se chama vontade própria, que está dentro da alma. Um dos atributos da alma é vontade própria, a sua vontade. Ok? Então, vê que a alma é uma coisa muito poderosa, né? Ela é tremenda de poderosa. Ela é capaz mesmo de me tirar da presença de Deus. Tá? Não é você que me tira a atenção. Por isso que o pastor dele fala assim, ó, deixa a criança aí. Ó, a unção vai embora se ficar um bebê chorando aqui. É ele que nunca teve. A pessoa que está pregando que fala isso, né? Não é o pastor dele. O pastor dele que está contando essa história. Então, a pessoa nunca teve unção... E quando o bebê chora, diz que atrapalha o unção, o Espírito Santo vai embora. Não, que é isso. Não teve, nunca teve, né? Então, gente, não é uma pessoa que me atrapalha de orar. Eu observei isso quando foi construir uma casa do lado da minha, e a minha janela era exatamente do lado da construção. Construção faz barulho? Faz. Bastante? Muito. Sete horas da manhã no sábado, liga um negócio lá. E vai o dia inteiro aquelas coisas batendo e fora o rádio, né? Dos trabalhadores, demais o assovio e ainda o canto deles para ajudar. Gente, depois os comentários do jogo na segunda-feira, então, é tremendo. Você fica sabendo de tudo. Só nem participar. Então, você, ou você desliga disso, porque você não vai poder mudar de casa. Né? O diabo chegou ali do lado mesmo, assim. Tipo, quase que entrou. Ou você desliga de uma situação dessa, ou você vai ficar nervoso, doente. Você vai ficar dopado o dia inteiro com remédio, para não escutar. A alma escuta até dormindo. Então, eu tive que aprender, deixa para lá, isso não vai me incomodar. Eu não vou me irritar. Foi ótimo aquela construção. Eu comecei a me entregar a Deus, né? Eu tenho que orar, aqui é o meu lugar, deixa eles fazerem barulho, fazer o que eles quiserem, falar. Coitados, comecei a amar as pessoas. Tipo, quando eles falavam, em vez de eu ficar com ódio, eu falava, coitado, ó, tá trabalhando, ainda tá alegre cantando, ainda tá contando uma história. Puxa, Deus abençoe. Como Deus fez uma mudança em mim, gente. Tá certo? Então, aí eu comecei a me desligar das coisas exteriores e a entrar em algo que é íntimo, que é espiritual. Tá acompanhando? Então, gente, você teve uma hora e quê aqui para entrar na presença de Deus e desligar de quem quer que seja. Principalmente de você. Você tem que desligar de você. Se você quiser ser feliz, se você quiser ser abençoado, se você quiser ter as coisas na vida, você tem que desligar de você. Nós somos ligados em muitos conceitos, tipo assim, preconceitos, eu até diria, complexos, né? Aquela pessoa gosta de mim, aquele não gosta. Aquela pessoa pensa, gente, larga a mão pra lá. Outra coisa que eu já aprendi, cada dia eu tô melhorando. Ah, pensou mal? Que pena, coitado. Tem importância. O que será que Deus pensa de mim? Vou lá procurar. Ah, Deus pensa isso, ótimo. Deus nem tá pensando aquilo de mim. Não faz mal, eu errei, mas Deus está me consertando. O Espírito Santo diz que eu posso ter perdão dos meus pecados, dos meus erros, e eu estou aqui para receber e aprender. Então, o nosso modo de viver com Deus é diferente do mundo. Porque o mundo é só crítica, condenação, pisar em cima, tacar para fora, sabe? Expulsar. Gente, tem igreja que expulsa os membros da igreja, poxa. Bom, só em caso extremo que a Bíblia diz. Se entrar aqui e começar a pregar que diabo é Deus, e, sabe? Aí é um caso extremo, você tem que chamar, pegar umas testemunhas, chamar o cara e falar, escuta, você é louco? Você não vai se converter? Você não vai parar de fazer isso? Não, não vou. Então, você não pode mais vir aqui. Tá ok? Estão me acompanhando, gente? Mas Jesus sempre recebeu as pessoas. Eu não estou mudando de assunto, estou falando do amor de Deus. Como que a gente tem que entrar nessa presença? Porque as pessoas valem muito. Não me importa quem chegou, quem não chegou, o que está acontecendo. Eu preciso entrar na presença de Deus. Quando você aprender isso, a sua vida vai mudar. Você vai viver abençoado. O que você precisar, Deus vai fazer. Você nem precisa falar para os outros. Você viu o que Deus fez para mim? Não sei. Todo mundo vê, porque luz está acesa, dá para ver. Ninguém precisa estar, ninguém precisa falar, oh, gente, a luz aqui está acesa, todo mundo está vendo. Se tivesse escuridão, vocês nem estavam me vendo aqui na frente. Nem a gente estava vendo um outro, tá certo? Luz se vê. Se Deus te abençoar, dá para ver, gente. Então, a gente vem na igreja. A igreja e a nossa vida íntima com Deus tem que ser uma extensão de uma com a outra, assim, sabe? O que você é realmente com Deus tem que ser aqui, e o que você é aqui tem que ser realmente com Deus. Né? Porque as pessoas, depois começam a se embolar com a vida e começam já a achar difícil se relacionar com as pessoas da igreja. Por quê? Não ama Deus. Mas por que eu vou ficar contra você, querido? Me diz. Imagina! Você não veio aqui por causa de Jesus? E eu também, por que eu vou ficar contra você? Tem algo que o Espírito Santo, assim, eu não vou dizer que ele grita, porque ele não grita, ele tem um tom de autoridade. Quando Deus fala, é uma autoridade. Não é uma confusão igual ao diabo, que você pensou sem pensamentos, todos eles foram do diabo. Plá, plá, plá, plá, plá. Qual que é o certo? Nenhum. É do diabo. Deus é um tom autoritário. Então eu gosto, sempre quando eu estou orando, o Espírito Santo sempre traz essa palavra para mim. Por isso que você tem que ler bastante a Bíblia. Porque quando você estiver orando, as pessoas pensam que ele vai falar assim com você. Ô, Cida! Oh. Ah, eu não assisti ainda o filme 10 Mandamentos. Acho que eu vou assistir, que nem o pastor falou, para ver o tom da voz de Deus. Mas talvez pode ser mais ou menos assim. Você pensa que é um tom que vai chacoalhar você. Ô, fulano! Você... Não é não! Ele fala com um tom autoritário a palavra de Deus. E às vezes ele te dá um conselho, mas tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz. Então, o que Deus fala comigo direto é bem assim. O que depender de você, tenha paz com todo, ponto final. Acabou. O que você acha que Deus está falando comigo? Eu não queria encrenca. Hã? Isso não vai ser bom para mim se eu seguir Deus? É fácil ou complicado isso? Facílimo de entender. Mas vai fazer. Porque o diabo vai tentar ver se você vai fazer o que Deus mandou. Então, barulheira lá da construção, eu tenho que procurar ter paz com gente que eu nem conheço. Vou ficar de raiva com raiva com quem eu nem conheço. Mas nós temos essa capacidade de odiar as pessoas que a gente nem vê. Cristo Redentor. Isso não é uma coisa horrorosa, gente? Vocês estão me acompanhando? Pô, a voz de uma pessoa que está trabalhando de lá, do lado de lá do muro está me incomodando. Eu estou ficando louca, com raiva, querendo ir lá brigar. E se acontecer qualquer coisa, eu já vou lá brigar. Estou só esperando, não é assim, não? Ai, gente, isso é a pior coisa. Isso é andar com o diabo. Tá? Então, eu dei esse exemplo, mas a gente vai encaixar em tudo. Dentro da igreja, dentro de casa, no supermercado, onde a gente for, onde a gente for, onde a gente for. Às vezes a gente cai, depois, oh meu Deus, vai lá, Deus, eu não consegui. Então fica mais aqui, até você conseguir. Todo dia vem teste. A gente fica com raiva, assim, sabe, gente, da árvore do vizinho. Quem tem casa. Já quer criar caso com o vizinho, que a folha da árvore que ele plantou está vindo aqui no... Ah, passa, fala mesmo, gente. Nós somos pobres, hein? Nós somos muito pobres. Pobres, miseráveis. Estão me acompanhando? Isso tira a qualidade de vida, porque eu estou ligando para a folha que caiu no chão. Ah, vai fazer outra coisa, amigo. Vai orar. Não está precisando de orar, não? Vocês estão me acompanhando? Isso nós vamos pôr lá no dia a dia, em tudo que está acontecendo. Tá certo? Se eu começar a seguir o que Deus fala, o que depender de você, tenha paz com todos. Está escrito isso na Bíblia. Vocês já leram algum dia isso? Eu nem vou procurar lá, vai ler que você vai achar. Vou dar uma lição, vai achar, traga aqui num papel escrito para mim. Que bom, você vai ficar a semana inteira lendo. Para ver se acha, mas vou dar uma dica, é Novo Testamento. E quem mais? Quem escreveu foi Paulo. Pronto, então corre nas cartas, Paulo está eliminado o outro. Gente, é certo isso. A minha qualidade de vida está melhorando a cada dia. Tá ok? Por quê? Eu estou largando mão de ranzinhos, ó. Que quarta-feira é meu aniversário, vou fazer 60 anos. Obrigado, parabéns, amém. Mas, gente, eu já imaginou, 60 anos é velha ranzinza, meu. Já imaginou? Vai ficar bem adequado, ô velha ranzinza. Eu não vou ser chamada disso. Estou caindo fora. Pode me chamar de velha, mas ranzinza não. Ai, que velhinha boa. Amém, gostei. Amorosa, aleluia, adorei. Ok, gente? Tá certo? Então, a qualidade de vida, nós é que damos. Vamos buscar em Deus. Ele deu isso para nós. Por isso que ele falou, não fica se preocupando com os outros. Né, gente? A gente tem uma mania de ser intransigente. A palavra de Deus é contra isso. Nós devemos ser intransigentes em servirmos a Deus, em andarmos na palavra de Deus. Mas isso nós não somos, infelizmente. Tá? Então, nós vamos buscar essa condição maior que o Espírito Santo traz para nós de entrarmos na presença de Deus. Quando nós estivermos orando, por isso que a gente costuma orar de olho fechado, a gente pode, depois que você entra numa comunhão grande com Deus, você até pode ficar com o seu olho aberto, porque, na verdade, o que está direcionando você é o que está dentro de você de verdade, aquela comunhão com Deus. Mas enquanto você não está nesse nível, é melhor fechar o olho, porque se eu estou olhando para você, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas aí eu estou vendo, nossa, ali tem um negocinho assim. Aí eu estou olhando. Você acha que não? Claro. Seus olhos veem tudo, você está falando, você está prestando atenção em outra coisa. É medo de se entregar a Deus. Então precisa de outra cura. Então precisa orar mais em línguas. Ler mais a Bíblia, alto, em voz alta, para começar a perder o medo de se entregar a Deus. Existe isso. Medo de se entregar a Deus. E também tem isso. Até eu tinha medo de me entregar a Deus, porque eu pensava que, tanto ouvi falar negócio de espiritismo, eu pensava assim que Deus ia ser alguma coisa daquela, porque, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus assim tão claramente. Só falava de Jesus mais ou menos. Então, eu pensava, ah, é igual no espiritismo que eles falam. Eu morro de medo. Um dia minha prima falou assim, ah, ela está com medo, Jesus vai aparecer para ela. Eu, ah, mas é tudo que eu não quero. Gente, eu estou de joelho, Jesus, eu até queria te ver pessoalmente. Agora, eu ia ficar deitada, prostrada aqui no chão, aos pés de Jesus. Mas eu fico pela fé agora. Né? Eu sinto a presença dele. Mas esses conceitos bestas, Jesus tirou. São coisas da religião, coisas místicas do passado. Tá? Então, a gente tem que buscar encontrar Deus, não ter medo dele. Se concentrar em Deus. Você teve uma hora para entrar na presença de Deus e não ficar com você mesmo. Você não veio aqui para ficar com você mesmo. Você veio aqui para ficar com Deus, para ouvir Deus, para entrar na presença dele. Está valendo isso? Então, vê se você se policia, participa. Participa do encontro. Ok? É horrível você ir no encontro e ficar lá que nem um tonto, sentado lá no último, no cantinho, porque você não quer se entrosar. Você não quer se entrosar com Jesus? Claro que você quer. Tudo que você quer na vida. Então, comece a dar os primeiros passos e colocar toda a sua atenção nele. A sua vida vai mudar, a qualidade da sua vida vai mudar. Coisas que tiravam a sua paz, a sua alegria, vão embora, esses diabos. Você vai ter a presença de Deus, você vai ver como que Deus age com relação às pessoas. É maravilhoso. E é isso que vai começar sair, fluir de você. Não é bom isso? Gente, você vai ficar curado, você não precisa tanto de tantos remédios, tantos médicos, tantas coisas, que você começa a curar, ser curado. Tem muitos irmãos aqui que no começo tinham uma lista de doenças. Bem no começo, essas irmãs davam testemunho de quantas doenças elas tinham, que o médico falou. Mas era assim, ó, uma lista assim. Ó. Aí depois foi, ó, não tem mais nada essas doenças. Acabaram. Por quê? Na verdade, assim que chegaram, começaram a orar, entregar a vida a Jesus, começaram realmente a adorar o Senhor, orar em línguas e receberam o que elas precisavam na alma. Mas o tempo passou, se acomodaram com aquilo que elas receberam e não continuaram. Então a coisa velha começou a voltar. Aí começou a doer aqui, aí começou a ficar ruim ali, aí começou a ficar pior ali. Por quê? Está faltando aquele primeiro amor. Não pode deixar morrer o primeiro amor, hein, gente? Jamais, Jesus falou. Volte ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O dia que você nasceu de novo. Que você estava apaixonado por Jesus. Gente, onde você ia, você pensava que a alegria era só Jesus, eu quero orar, eu quero ouvir coisa de Deus. É isso que você tem que andar o dia inteiro, até o fim. É isso que dá força para você viver. E quem nunca teve? Gente, onde você está em Deus? Porque eu, quando nasci de novo, eu só pensava nele. Aliás, eu só penso em Deus. A minha alegria é ele. Eu nunca perdi isso, senão eu não estaria aqui. Se eu começar a pensar em outras coisas, você está fora, hein? Cuidado. Está valendo esses toques? Muito, muito. Amém. Pensa em Deus, não vai se afastando, não. Começa a ir para outro caminho, para lá que o diabo vai te pegar quando chegar lá na esquina. desse caminho que você está seguindo aí, que você nem ama mais Jesus, que é isso? Quando você está apaixonado, você só pensa no amor, ou não? Hoje, então, gente, com esse smartphone aí, né? Querido. Tá vendo o cara lá? Oi, Benzinho, à noite nós vamos encontrar, bebê. Jesus, eu te amo, eu te adoro. Tá lá trabalhando, agachou pegar um papel. Jesus, eu te adoro mesmo, tá, Jesus? Muito, muito, muito. Por que é que você parou de fazer isso? Você não pode parar de fazer isso. Você tem que andar com o seu amor. Que é Jesus. Ele vai te dar um levantão na vida. Você vai ter uma qualidade de vida impressionante. Tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Aonde você puser a mão é sucesso. Aonde você puser o pé é teu. Ah, faz favor, né? Só bobinho que não quer, gente. Sabe que tem algum bobo aqui? Não creio. Que não é lugar de bobo. Você é muito esperto. Mas quem não ouve, Deus? Estão me acompanhando? Gente, participe de verdade das coisas da igreja que elas estão ajudando você. Você não vai achar outro lugar que vai te ensinar isso. Já posso falar, aqui no Brasil você não vai. Está meio difícil. Amém? Aproveita, porque o bom dessa vida não é você estar lá no carnaval hoje com o povo, nem pensar. Estão lá com o diabo. Deus não vai dar troco nenhum para a vida deles. Nada. E se morrer hoje, vai para o inferno, porque nem está salvo. Então, andar com Deus é maravilhoso. Ele muda você inteiramente. Dá para ver. Gente, eu lá no altar... Eu gosto quando eu olho para as pessoas, eu vejo uma luz assim no rosto das pessoas. Gente, é lindo, mas tem vezes que o rosto da pessoa começa a ficar opaco. Fala, que é isso? Parou de orar, certeza. Eu nunca vou chegar para a pessoa e falar isso, não se preocupe. Não, de jeito nenhum. Mas eu bem que estou sabendo. Gente, começa a ficar de outra cor, em vez de ficar rosado, já está amarelento. É sério. Gente, então eu gosto de olhar, essa pessoa está orando mesmo. Dá para ver, gente, ou não? Dá para ver quem está orando. Dá para ver quem só vem no culto. Mas amém, continua vindo, que uma hora dessa cai uma unção sobre você e você nunca mais vai ser o mesmo. Eu gosto da história do pastor, eu vou contar todos os dias. A mulher vinha, todo mundo já sabe, pode ir acompanhando. A mulher vinha sentar na primeira cadeira, Jesus, eu te amo. Até incomodava os outros, porque gritava demais. Mas eu te amo, Jesus. E ergui os dois braços, bem alto. O marido ficava nervoso, a mulher chegava em casa do culto. Se você for no culto, a próxima vez você vai dormir no alpendre, na varanda. Pois eu vou. Pois é lá que você vai ficar. Para com esse negócio de ir para a igreja de Jesus. Amanhã ela ia para a igreja. Jesus, eu te amo. Ainda saía bem mais cedo de casa, chegava... muito mais cedo na igreja, sentava ali, já baixava a cabeça e ficava, Jesus, Jesus. Acabava o culto, ah, foi lá embora, um dia o marido nervoso bateu. Vai dormir lá fora. Aqui você não entra, eu já te avisei, fica com esse Jesus, que você que escolheu. Ah, eu fico mesmo. Sentou lá, ficou na varanda, com frio, tudo, não tem importância. No outro dia cedo, ele abriu a porta, ela entrou e tal. Lá foi pro culto de novo e assim foi. A vida dela era muito difícil porque o marido não queria que ela fosse para a igreja, mas ela nem ligava. Chegava cedo, sentava na primeira cadeira, na frente aqui, Jesus, me deixa e ouça que eu te amo, aleluia. E assim, era aquela briga em casa. Bom, mas gente, acontece que um dia esse marido morre. Mas tem um porém nessa história, ele era milionário. Aí que está o problema, ele era milionário. E o que acontece? A mulher ficou tão atarefada com os milhões. Gente, ela teve que comprar carro grande. Ela teve que mudar aquelas televisões velhas para plasma. Ela teve que fazer um home theater na casa dela. Ela precisou ir andar atrás de ver se aquele dinheiro onde estava e pegar mais e aplicar mais. E cadê a mulher? Jesus, eu te amo. Estava ocupadíssima. Faltou a semana inteira. Pô, na semana seguinte ela veio e já sentou no meio, porque a hora que chegou, a frente estava lotada. Não tinha mais, o pessoal pegou o lugar e ela chegou atrasada. Em vez de chegar meia hora antes, ela chegou quase no final, uma hora depois já ia acabar o culto. A mulher me senta lá para o meio e assim vai comprando mais coisas, reformando casa, trocando tudo. Ai, quando viu, já passou um mês, a mulher não veio. Quando ela chegou, ela já estava mais para o fundo, já do meio para o fundo. E vai andar atrás de tanta coisa, ela ficou muito atarefada, gente. Muito serviço. O dinheiro deu para ela muito serviço. Mas muito mesmo. Nem dava tempo mais de falar, Jesus, eu te amo. Bom, a gente passou um mês, dois, essa mulher chega já nem no meio. Ela sentou lá no fim, na última cadeira. Mas nem levantou o braço para adorar a Deus. Sabe por quê, queridos? Os braços estavam cheios de pulseira de ouro, tão pesados que ela não tinha força mais para erguer os braços. Daí alguém disse, mas está vendo, ainda bem. Foi mal que o marido morreu, nem devia de ter morrido, porque pelo menos ela ia ficar na igreja. Não, senhor, essa história é verdade. Não, senhor, ela sempre foi isso. Aquele negócio está na primeira fila, Jesus, eu te amo. Foi mentira. Porque ela não tinha outra chance. Estava adorando a Deus e não estava adorando de verdade, coisa nenhuma. O dia que o marido morreu, ela pegou a graninha. Tchau, gente, tem coisa melhor na vida. Horrível. Péssimo. Nunca ela entrou na frente, na presença do rei. Nunca ela foi tocada por Jesus. Tá ok? Isso acontece, né, gente, direto. Nós temos um milhão de testemunhas aqui dentro dessa igreja. O dia que você não tinha dinheiro nenhum, você vinha em todos os cultos. Aqui é assim, ó, o tempo podia pôr uma lista, mas nós nunca vamos fazer isso. Nem citar nomes, nem. Mas que você não seja o próximo. Porque o dia, ó, não tinha um centavo. A pessoa chegava aqui bem assim, até com o sapatinho velho. Ai, que vida dura. Sentava lá todo dia. Deus é bom. Ele faz. Ele dá, ele cura. Ele é o que ele diz que ele é. E a gente ora junto e a pessoa recebe. Porque Deus é fiel, ele vai fazer. Ele vai dar, ele dá. Se você ficar aí, ele vai fazer. Porque é a natureza dele. O que acontece? A hora que pega o primeiro dinheirinho com o bolso, fica assim, ó. Bem abaulado. Cadê a pessoa? Nem pode, nem dá para vir mais. Não vem. Porque tem que gastar tudo aquilo que está no bolso. Já não dá, porque sábado à tarde, né, querido? Eu tenho um compromisso. Quinta, eu chego tarde do serviço, estou cansado. Estou tão cansado que eu trabalhei demais. Eu estava pedindo emprego para Deus, ele deu. É lógico que ele dá, mas você pensa que vai ficar na rede? É para trabalhar. E, aliás, ele dá é muito serviço. Mas o rendimento é bom. Então, dá para ir no serviço, ganhar uma grana boa, mas estou cansado, não dá para ir para a igreja. Ai, gente, imagina 8 horas da noite. Eu preciso ficar em casa. Será que Deus está dando algum recado aqui? Não sei, eu estou falando o que eu estou ouvindo. Nem programei isso. Mas aí que sábado, aí eu fui encontrar com meus amigos. Aí já não deu, eu preciso ir ver a titia lá na cidade vizinha. Né? Porque agora tem dinheiro, eu posso pagar pedágio de gasolina. Então eu vou. Antes eu nem podia, né? Porque ou eu emprestava dos outros, mas fica chato. Então toda hora não dá. Aí no domingo, gente, cheguei tarde dessa tal visita da titia e daqueles velhos amigos. Eu vou redormir, que eu lá vou para a igreja agora. Levantar. Ir lá para a igreja cedo? Mas nem pensar. Daí eu vou receber mais visitas na minha casa. Porque agora eu posso no mercado comprar um monte de comida, pôr na mesa, chamar os outros para vir. Antes eu nem podia. Se alguém me convidasse, era ótimo, porque eu nem precisava comprar comida domingo. Não gastava. Eu estou falando mentira? Não, é verdade. Eu conheço, estou aqui nessa igreja há 18, 19 anos. Foram centenas de pessoas que passaram aqui dentro dessa igreja, que chegaram aqui com nada. E Deus deu tudo. E eles foram embora, porque encheram o bolso. Não dá mais tempo de vir para a igreja. Mas a vida deles não está boa. Eu posso afirmar com todas as letras. Não está boa, porque não estão com Jesus. Estão correndo risco. Estão correndo risco. Teve gente que ia até ser presa, por causa que a Polícia Federal ia prender. Por causa dos negócios errados, não pagou imposto, amigo. Vai pra cadeia. Veio, Deus deu uma palavra aqui assim, ó. Quem tá aí com problema? É judicial o negócio. Quem tá aí com problema é financeiro, é coisa séria. Vem aqui que Deus vai abençoar. E Deus abençoou. Na quinta. Na segunda-feira foi na audiência, o juiz falou assim, ó. Anistia, amigo. Uau! O cara se estabeleceu, abriu outros negócios, começou tudo de novo. Não tinha chance. Deus faz tudo. Mas cadê essa pessoa que se estabeleceu? Sei lá, né? Sumiu. Só veio buscar isso. Deus faz. Essa igreja é de poder. Fica aí que você vai receber. Porque aqui não é brincadeira. Quando nós falamos, Deus faz, porque a palavra de Deus é vivida aqui dentro. que nós estamos ensinando é. Quer ser curado? Eu não sei quantas pessoas já foram curadas de câncer aqui. Só não foi quem não quis. Porque Jesus cura. Jesus liberta. Um dia encontrei numa loja aí, estava comprando umas louças que a Denise ia pintar. Eu nem conheço aquela senhora direito. Ela vinha às vezes. Ela falou assim, oi, Ana Maria. Ela me viu, foi atrás. Eu disse, oi, está lembrado de mim? É. Não sabia o nome. Ela disse, ah, meu nome é tal. Eu disse, ah, tudo bem. Ah, eu comecei a ir nas reuniões e tal, e eu tinha um caso na minha vida de 20 anos. Nunca foi resolvido. Pois eu fui lá, recebi a oração e Deus resolveu. Era impossível aquela situação ser resolvida. E Jesus resolveu. Qualquer dia eu vou lá para dar o testemunho, viu? Ah, amém. Ela recebeu, foi abençoada. Não sabe andar com Deus. Quando Deus resolve um problema, tem outro, gente. O diabo nunca para. Tá ok? É assim que as pessoas são. Jesus ia andando, tchum-tchum-tchum, a comitiva toda com ele, tchum-tchum-tchum, 10 caras lá na estrada, porque não podia andar leproso na cidade, vocês sabem. Leproso. Era lá um negócio longe, lá, bem assim, ó, fora da cidade, para lá da estrada, eles ficavam lá. Isso que é discriminação, cara. Não podia entrar, porque matava, contaminava. Então, quando eles viram Jesus chegando e sabiam já da fama do Senhor que curava, que libertava, eles foram todos lá, ficaram agrupados, lá, Jesus, Jesus. Jesus só olhou para eles e falou, estão curados. Eram 10. Eles foram curados, saíram correndo para a cidade e entraram para a cidade. Mas um lá no meio do caminho, peraí, esse é Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Voltou e se prostrou ao pé de Jesus e começou a glorificar o Senhor Deus. Ele disse assim, mas cadê o resto? Sei lá, entraram para a cidade, vida velha. Esse foi salvo. Esse andou com Jesus. Então tem pessoas que só querem, pensam que elas podem receber um benefício de Deus e andar com o mundo. O mundo vai roubar o benefício que Deus deu, porque não combina. Pegar Jesus tem que andar e saber vencer os problemas com Jesus. Ficar acima dos problemas. Por isso que a oração em línguas nos edifica acima do quê? Dos problemas. Por isso que eu oro em línguas bastante. Ele está me edificando acima dos meus problemas, todos. Eu vou sair deles, eu vou ter sabedoria para sair de cada um deles. Deus vai me dar. E eu nunca mais vou andar naqueles problemas. Porque eu entendi e saí fora. Fui edificada. Entende por que você ora em línguas? Você nunca mais vai ser aquela pessoa. Não é demais isso? Bom, acho que nós vamos acabar esse culto agora. Não, amém. Olha só esse livro aqui. Ouça o seu coração. Nós estamos falando de adoração. Isso tudo que eu falei aqui foi para falar de adoração. Aprender a andar com Deus de verdade. Entregar o seu coração a Ele. Prestar atenção em Deus, amar mesmo Deus, não ser falso. Porque a gente pode falar para uma pessoa, ai, eu gosto de você, mas tudo mentira, gente. Nós vamos ver, não gosta nada. Quem gosta, está lá junto sempre. Se precisar, vem. Então é assim que nós temos que andar com o nosso Deus. Então, olha, ouça o seu coração, porque você que vai fazer a escolha se você vai ouvir o Espírito Santo ou não. Porque uma pessoa que ouve o Espírito Santo vai servir Deus. Se você começar a ouvir o seu coração, você vai servir Deus. Você não pode ouvir Deus para só viver para você, para o seu bem-estar, para o seu bel prazer. Ter lucro na sua vida. Não. Deus vai falar com você com relação ao seu chamado, a andar com Ele para servi-lo. E Ele vai falar, esse livro na verdade é isso. Será que eu vou jogar na bolsa de valores? Será que eu vou investir? Escuta, gente, a menos que você seja um servo de Deus como empresário, no reino, aí Deus vai te falar o que você vai fazer. Mas se é para você ter mais, só para você, Deus nunca vai falar isso com você. Tá valendo isso? Ah, é bom esclarecer, né? Vamos esclarecer? Aleluia, aleluia. Será que você quer Deus mesmo? Amém, se você quiser. Libere o poder da aliança do sangue. Ô, gente, não sei, nós até vamos ver hoje. O sangue de Jesus nos libertou do que nós não tínhamos, que era a natureza de Deus, todo o pecado, tudo que nos faltava. Nós somos libertos através do sangue. E o sangue trouxe para nós tudo o que Deus tem. É isso que ela vai falar. Você tem que saber o que aconteceu com o sangue de Jesus. Porque senão qualquer sangue serviria. Não é qualquer sangue que serve. É o de Jesus. Te liberta. Então vai ler, você aprender mais. Por isso que você tem que estudar a palavra. Você não conhece Deus, você vai viver aonde, hein, gente? Só vai na igreja, escuta um negocinho e vai embora. Tem gente que pensa que andar com Deus é assim, ah, foi bom na igreja, aleluia, ah, amém. Agora então vamos passar as ofertas, amém. E vamos orar por esses pedidos, aleluia. E vamos ver aqui, ó, glória a Deus, Jesus andou sobre as águas, que beleza, ele é o poderoso, fez milagres dos pães. Sejam abençoados e até o próximo culto, em nome de Jesus. Ah, isso não é andar com Deus, é para ir na igreja, para aprender que jeito que anda com Deus. E se precisar de exortação, Deus vai exortar. Igreja é isso. Onde nós vamos nos congregar, e o pastor, esse é um dom de Deus. Tem gente que diz, ah, que pastor o quê? Não, pastor tem que ouvir de Deus, como é que anda com Deus, passar para as ovelhas, e com os olhos de Deus, com o discernimento que Deus dá, saber o que as ovelhas precisam para que elas saiam de onde estão. E etc. Tá valendo? De repente a pessoa fica mais igreja, é isso aqui. Tem que aprender a andar com Deus. Aprender quem é Deus. O que nós somos, o que nós não somos. Agora, esse aqui da Joyce, eu desafio você. Na verdade, podia estar escrito aqui, é andar com Deus, sabe? E é isso. Eu desafio você a andar com Deus e ver que a palavra de Deus é fiel e que ela não falha. Não é para você levar a sua vida de qualquer jeito, porque você pode viver 100 anos. Porque hoje, então, né, a longevidade de vida está cada vez aumentando, né, por tantos recursos e etc. Então, pode-se viver bem 100 anos, 104, 110, e daí? O desafio é você viver com Deus esses anos. É você saber usufruir do que Jesus fez para você. Para você não levar assim, tipo, o que é a minha vida? Eu estava orando em línguas, olha só, gente, mas até vou trazer um estudo sobre isso. Estava orando em línguas, de repente comecei a falar em português, o que é a minha vida? O que é a minha vida? E eu mesmo escutando, mas o que é a minha vida? Eu disse assim, Jesus, o que é a minha vida? No que eu disse isso, o Espírito Santo falou assim, a vida de cada um vai ser provada. Como? Um é feno, outro é palha, outro é madeiro, outro é ouro, outro é prata. Todos vão ser provados pelo fogo. Aquele que conseguir ficar, esse vai ter galardão. Vai ser salvo, todos vão, mas o que não, o que queimar, não vai ter galardão. O que é a sua vida, na verdade, então? É o que você está andando, fazendo com Deus. Como que você anda com Deus? Você vai querer ser palha, feno, madeira, esses três queimam, né? Metal não vai queimar. Então você vai receber o galardão. O diabo sabe o que é galardão. Ele andou lá, ele morava lá. Ele não quer que ninguém tenha. O que é a sua vida, hein? Esse livro vai falar disso. Tá falando. Você está levando a sua vida que jeito, hein? Se você tiver entusiasmo, é porque você está andando com Deus. Você está borocochô, meu amigo, você não está com nada. Porque Deus dá ânimo, renova as forças. Valeu? Então, queridos, até sábado que vem. Quando vocês voltarem, eu vou ter 60 anos, hein? Não esqueça, hein? Pode falar pro povo, tá? Não precisa esconder, não. Ai, glória a Deus. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Nós vamos começar aqui hoje para ver um pouquinho assim, gente. Vamos entender mais o que é salvação e o que é nascer de novo. Porque ninguém ensina isso, na verdade, nas igrejas. E é bom a gente saber bem o que é isso, para que a gente... Quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos, mais nós andamos na verdade, né? Então, a gente pode receber muito mais de Deus, conforme nós aprendemos. Então, veja Efésios 2. Vamos começar no versículo 1 mesmo, achou? Ele vos deu vida, Jesus, amém? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós vivíamos. Era o nosso estilo de vida, ok? Outrora, era esse o nosso estilo de vida. O que está explicado no 1 e 2. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ok? Por isso que a gente precisa saber de onde vêm os pensamentos. Se são de Deus, se são do diabo ou se são nossos. Pensamentos nossos e do diabo, precisa muito cuidado. A gente tem que saber qual é o pensamento de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora atenção. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então ele está falando aqui que a fé que nós temos em Cristo Jesus nos leva a recebermos a graça que traz a salvação. Então nós precisamos crer em Jesus, nós aceitamos Jesus, então a graça traz a salvação. Mas vamos ver como que Jesus fala sobre a salvação, abre lá em João capítulo 3. Então veja João 3, João 3, versículo 1. Nicodemos veio visitar Jesus, diz assim, ele era um dos doutores da lei, ok? Doutores da lei, vocês sabem, gente, de advogado, promotor, um cara assim, né, que sabe tudo da lei, ok? Ele era um nego assim, super estudado, competente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era da elite, hein? Atenção. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. O que, que ele perguntou? Jesus, queremos saber como que você faz esses sinais, como que você conseguiu? Porque é só Deus que faz, então você veio dele. Jesus respondeu. Jesus não respondeu assim, então você vai lá, faz assim. Não, veja a resposta. Em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não respondeu nada ali. Tipo assim que ele entendesse. Mas tem toda uma resposta dentro de um contexto todo. Porque ele disse que, ele quis dizer então, talvez Nicodemos, nessas alturas, nesse ponto aqui, não soubesse realmente que Jesus era o Messias. Talvez ele não soubesse, mas ele estava vendo tudo que Jesus estava fazendo e sabia que um homem normal não poderia fazer aquilo. Porque eles estavam vendo Jesus como um homem normal, porque ele não tinha auréola nenhuma de santificação sobre a cabeça dele para dizer, este é de Deus, este é um enviado, aquela luz assim, ou muitos anjos ao redor, que todos vissem que ele estava protegido por anjos. Não. Ele veio numa forma de homem, com o poder de Deus. Então, eles não distinguiram, nesse ponto, eu acho, que Nicodemos não havia distinguido ainda que ele era o Messias. Então, como um homem normal, o questionamento deles era este, como que um homem normal pode ter esse poder de Deus? Como? Porque só Deus podia e pode fazer aquelas coisas, tipo, ressuscitar morto, multiplicação de pães, enfim, tudo que Jesus fez, andar sobre as águas, pregar e ensinar como ele ensinava, alguém, assim, vindo de Deus, isso ele reconheceu, eles reconheceram. Mas como que um homem normal como eu, como todos nós, podemos chegar a este ponto que você chegou, Jesus? Então, Jesus simplesmente respondeu a isso. Em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou que para fazer essas coisas era necessário ser salvo. Ele começou primeiro a nascer de novo. Mas nós vamos ver por que nascer de novo. Você tem que entender o que é isso. Porque as igrejas nem ensinam isso, gente. O que é nascer de novo? Tem gente lá que nem sabe se nasceu de novo, se não nasceu. Tá rolando, tá rodando. Gente, é um perigo, de repente. É sério. Veja Colossenses, capítulo 1, instantezinho. A gente vai voltar para lá e para cá, vamos ver como que o Espírito Santo vai conduzir isso. Se precisar, você já deixa ajeitado aí, tá ok? Colossenses, capítulo 1. Tá valendo, gente? Eu adoro ensinos. E vocês? Amém. É gostoso, né? Né, gente? Ensino é bom. Porque a gente vai crescendo. Por isso, queridos, olha, não pense que o que você ouviu quinta, quem estava aqui quinta. E quem está ouvindo isso hoje já sai daqui sabendo. Não, você vai ter que ouvir umas dezenas de vezes. Ah, trocentas. Orando em línguas, com a Bíblia aberta, escrevendo o que você aprendeu. Tenta repetir. Ah, mas eu não quero ser pregador. Ninguém está falando que você vai ser pregador. Eu não sei o que, que Deus quer. Se você não souber isso, você não pode servir a Deus. Você vai fazer obras. Você não vai andar na salvação. Você vai fazer obras. Coisas que a graça não está interessada. A graça é que faz. Estão me acompanhando? Sei lá, você tem um chamado. Nem todos são para pregar, Deus falou. Nem todos. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Cada um no seu. Mas você, todos, tem que saber estar no mesmo nível espiritual. Legal isso? Maravilha. Porque quando as pessoas começam a andar na palavra de Deus, você conversa de igual. Pô, um cara de 40 anos, formado, PhD, sabe tanta coisa, vai conversar com uma criança de 3 anos, o quê, queridinho? Olha o brinquedinho. Ele tem que se abaixar aquilo, né? É uma tristeza. Ele nem pode falar do que ele sabe, de onde ele está, das experiências, porque o outro não vai entender. Falar o quê? Hã? Quê? É. É horrível, gente. Não me venha falar de álgebra. Que eu falo, hã? Mas, hã? Que é esse bolo de número? Um espelho do outro aí. Não sei. É assim a vida espiritual. Se você não começar a entender, você tem que falar para você o que você sabe. Senão você não vai entrar no seu chamado. Sabia disso? Você vai ficar aí, rolando na vida. Chegou 100 anos, meu. Você ainda está rolando. O que, que vai ser? Seu galardão, hein? Vai lá queimar de madeira, hein? Ninguém pode queimar de madeira. Ó, você estava lá na igreja com a pastora Ana Maria, ela estava ensinando, hein? Eu vou orar muito mais, porque Deus falou isso para mim. Seguramente. Nós vamos ter o que nós estamos fazendo aqui, queridos. Ah, mas vou construir igreja, sei lá, Deus mandou ou não? Não, eu estou achando, então, fora. Não, mas eu não quero saber do meu chamado. Não tem importância, querido, livre-arbítrio. Mas se você orar e começar o Espírito Santo a falar com você, você vai querer. Eu nem sabia que tinha coisas para mim. Eu estava aí andando, voando. Tinha marido, tinha casa, eu não precisava, né? Teve gente que falou isso. Ela nem precisava. Ô, loucura de conversa. É a mesma coisa, o cara que sabe tudo falando com o bebê de 3 anos, né? Pra que você vai trabalhar? Bobagem, vamos brincar. Lógico, ele lá sabe disso. Ela nem precisava. Claro que eu preciso, gente. Você muito mais. Você é louco se você não sabe o que você precisa. Sabe, você está anestesiado na sua vida. Você pensa que a sua vida é isso? Não é. Você vai ver aqui agora, gente. Tem uma eternidade aí na história. E nós vamos ser o que nós vivemos aqui, ó. Não estou chamando você para pregar aqui, nem sei se é o caso de eu chamar, mas não sei, Deus está chamando. De repente, não. Ele tá, vai falar para você fazer outra coisa. Mas dentro da outra coisa, você tem que saber isso. Muito bem andar nisso e ser purificado, santificado. Deus vai te usar. E o povo vai ser abençoado. Olha só, Colossenses, está valendo isso tudo? Bom, para sábado de carnaval está ótimo. Nós podemos ficar mais, né? Porque quando nós andamos no mundo, onde a gente ia, hein, amigo? Faça-me o favor. Ninguém via a hora, não, viu? Ficava lá com o diabo, rolando. Ah, agora nós somos de Jesus. Nós podemos ficar um pouco mais com ele. Ah, aleluia. E se cair, ressuscita, né, morto? Que nem Paulo, ele passou a noite pregando. O cara perdia o fio da meada, assim, não que ele ficava fora de si, mas a história era tão longa, ele tinha tanto falado de Jesus, o que era, que ele sabia, ai, faltava o fôlego. Quando viu, já era 4 da manhã, 5, o cara pregando e falando, o homem morreu de sono, caiu lá embaixo. Morreu, o cara morreu, peraí, vamos lá. Em nome de Jesus, levanta, pode ficar acordado, que eu não acabei minha pregação. Acorda, cara, vai sentar lá. Ah, verdade isso. O cara acordou, sentou, ele pregou mais não sei quantas horas. E depois fez a ceia ainda com eles. Vê o quanto de fôlego que esse homem tinha, ele podia falar. Aleluia! Tem muito para falar de Deus, gente. Muito. Igreja que não tem conteúdo, gente, é que nem o pastor dele fala. Três cantos de aleluia. 40 minutos de pregação de grana. E finalizando com um versículo e Deus seja convosco. Volte com bastante grana semana que vem. Porque eu estou com pressa, eu não posso passar deste minuto, porque vai ser o jantar. O resto que se dá, eu vou sentar na mesa comer. O povo já fica nervoso, aí passou 5 minutos. Qual é a igreja que tem culto mais rápido? É lá que eu vou. Esse nem nasceu de novo, gente. O Espírito Santo está ótimo hoje, não está não? Gente, eu não ia saber fazer isso. Vocês podem crer, não sou eu, é ele, querido. Eu jamais ia subir aqui. Quem eu era? Aleluia. É o Senhor. Só para abrir os olhos, gente. Aleluia. Então, olha aqui, queridos. Vamos começar no versículo 12, do capítulo 1 de Colossenses. Achou? Amém. Então, veja só. Nós estamos falando de salvação e de nova natureza, ok? Nascer de novo. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Fala em herança, hein? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por favor, Paulo, explica melhor. Ok? Espírito Santo, então, dizendo que Paulo está falando o seguinte, que nós damos graças a Deus, nosso Pai, porque Ele nos deu a salvação. Porque a herança está dentro da salvação. Mas como? Porque a herança é o seguinte, querido. É aquilo que Deus tem, reservou para nós, até o dia que nós pudéssemos tomar posse, não é assim que é a herança? Então, papai e mamãe têm grana pra caramba. Tem casas, tem grana, tem joias, tem empresas. Os filhotes sabem que vão receber a herança quando o papai e a mamãe morrerem. Mas é tudo dos filhos. Eles não podem avançar antes. Não podem entrar antes, ok? Aqui é a mesma coisa, Deus prometeu uma herança, as coisas dele, até que o filho morresse, que foi Jesus. Quando Jesus morreu, nós recebemos toda a herança, ou seja, a salvação. Sabe por quê? Eu não vou dar o de grego aqui agora, porque nem interessa, mas existem duas palavras, que uma que é a salvação em si mesmo, de nós recebermos, então, essa condição em Deus, de estarmos com ele, e a outra salvação, que é outra palavra em grego, que quer dizer usufruir dos benefícios da salvação. Tá? Porque vocês sabem que a Bíblia foi toda traduzida do grego. Ok. Mas o Espírito Santo explica isso tudo para nós. Então, ele está dizendo aqui para nós, nesse versículo, que aos santos cabe a herança, é a salvação. Dentro da salvação nós temos tudo. Nós temos cura física, nós temos solução de problemas financeiros e nós temos paz. Porque isso abrange toda a nossa vida, ok? Mas como que nós recebemos a salvação? Porque Jesus falou que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, ok? Jesus falou, para entrar no reino você tem que nascer de novo. Ele não falou, você tem que ser salvo, ok? E Paulo fala que pela graça que Deus nos deu, nós somos salvos pela fé. São duas coisas. Parece que é uma coisa só, mas não é. Existe o nascer de novo e existe a salvação, e é muito bom aprender isso. Então, aqui esse versículo 12 está dizendo de salvação, que a salvação está na herança. E o versículo 13 e 14, eles estão falando do nascer de novo, que é: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma condição e nos colocou em outra. Isso é o nascer de novo. Então, primeiro eu nasço de novo. Ele, aqui está invertido o negócio. Ele falou primeiro da salvação e depois ele deu a explicação de como que eu sou salvo. Eu nasço de novo, porque Deus me tirou do império das trevas e me pôs no reino. No reino. Jesus não falou reino? No reino do Filho do seu amor. Ele me pôs lá. Que jeito que eu nasci de novo? 14. Sabe que eu estudei, né? Escola para ser professora, né? Segundo grau. Estou indo bem? Eu não sabia o que fazer, porque eu gosto de dar aulas. E era isso que era Deus queria que eu fizesse. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a salvação entrou aí quando o sangue de Jesus fez esta mudança. Do versículo 13. Está valendo? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele me libertou do império das trevas, me colocou dentro do reino, através do sangue de Jesus. Eu nasci de novo e eu fui salvo. Então veja Hebreus agora, capítulo 9, para explicar melhor. Está valendo? Hebreus 9, ele vai explicar aqui. Por isso, queridos, que tem que começar a estudar a palavra, senão o culto vai ficar muito chato para você, desculpa. Porque, gente, é uma coisa, vai falando com a outra. Nós falamos de fé quinta-feira, hoje Deus mandou eu falar isso. Tem a ver, vai ouvir o ensino de quinta. Tremendo, bárbaro, sim ou não? Ai, demais saber aquilo tudo. Como, por quê? É, não é não? Não é uma sequência, gente, que o Espírito Santo está fazendo? A gente não podia falar hoje e andar sobre as águas. Jesus não queria isso hoje. Sabe por quê, queridos? Vocês deram um passinho na maturidade. Chega de brincar de igreja agora. Agora vocês vão ter que aprender, porque se não aprender, vai voltar na lição de novo. Vai voltar na lição de novo. Vai voltar, e você vai aprender. E você vai começar a crescer espiritualmente. Tá valendo? Isso não é bom? Claro que é. Então, olha, Hebreus 9, versículo 11. Atenção. Quem já leu, já entendeu, quer explicar? Não entendeu? Então tinha que esperar eu ler. Amém. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele não falou em redenção lá em Colossenses? Que nós, né, fomos redimidos. Houve a redenção nossa. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que, que ele está falando aqui? Quando ele disse lá em Colossenses, versículo 13, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e ele nos redimiu com o seu sangue, trouxe a redenção, ele está exatamente dizendo aqui que era necessário nascer de novo, gente, porque o sangue de animais não mudava a natureza das pessoas. O sangue era aspergido, porque na lei Deus fez isso e sabia que não tinha outra maneira para perdoar os pecados. Então, quando o sangue do animal era aspergido, os pecados ficavam encobertos. Porque o sangue de animal não podia ir lá no local onde estava a natureza do pecado. O espírito era morto. Então havia a natureza do pecado dentro do homem. E durante a lei, quem pecasse, tipo, você pecou, você tinha que ir lá, pegar o seu animalzinho, o cordeiro, o bode, o que fosse, e você ia sacrificar, de acordo com o seu pecado, era o animal que você ia sacrificar. Você ia sacrificar e oferecer aquele animal para sacrifício por causa do seu pecado. Aí, se não fizesse. Tá valendo? Mas este sacrifício nunca tirou o pecado de ninguém. Só cobriu. Por isso que ele disse que quando Jesus veio, o sangue dele, queridos, trouxe a mudança da natureza. Por isso que nós entramos no reino dele, de Jesus. Nós entramos no reino de Jesus porque o sangue dele mudou a nossa natureza, a natureza que pecava. Então nós nascemos de novo. Então por isso que ninguém precisa sair pecando por aí agora, porque você não tem mais a natureza morta dentro de você. Você peca porque quer. Porque é desobediente, não quer Deus, quer sair de Deus. Está se arriscando voltar ao que você era antes. Está me acompanhando? Está sendo enganado pelo diabo, que está aí no seu pensamento, na sua mente, falando que tudo bem, não tem importância. Que a graça de Deus cobre. Não. A graça de Deus te deu a condição de você receber a salvação. Porque não é com a sua obra. Você pode morrer de trabalhar, de fazer, não é isso que salva você. Foi o sangue de Jesus que tirou a sua natureza de pecado. Que fez a mudança. É preciso nascer de novo, Jesus falou. Para entrar no meu reino e fazer o que eu faço, é preciso nascer de novo. Estão me acompanhando? Precisa aceitar Jesus. E então, o sangue dele vai nos redimir, tirando a natureza morta. Por isso que a pessoa que nasce de novo, é o que eu disse aqui, gente. Quando a pessoa nasce de novo, eu começo a olhar aquela face e começa a brilhar. As pessoas começam a ter uma luz dentro dela, uma alegria, uma força. Quando a pessoa para de orar, ela começa a murchar. Começa a ficar igual o mundo. Marrom, cinzentado. Vai lá olhar no espelho, ver o que você está. Nós vamos falar sobre isso um dia. Vai olhar no espelho, ver que cor que você está. Não adianta passar maquiagem. Nem a maquiagem levanta. Dá a luz de Deus. Só é a luz de Deus que dá a luz de Deus. É isso aí. Porque a pessoa começa a orar, ela começa a se santificar. A pessoa para de orar, ela parou ali na santificação, começa para trás. É notório. Maravilhoso, dá para ver. Então, tá me acompanhando? Eu nem vou na igreja mais, que é pastor. Ah, vai. Você não queria vir, né? Porque eu vou ver. Eu não sou Deus? Ah, vai com seus desculpas lá. Você não acha? É o tapete vermelho, porque se fosse ainda marrom, eu iria. Ah, tá bom. Você não ia vir nunca. Você não quer entrar no reino de Deus, coisa nenhuma. Tá valendo? Ai, que pastora mais dura. Não, gente, a palavra de Deus é o que ela diz que ela é. Tá cheio de doutrina aí que tá orando para diabo, porque ele é muito bom, né? Para ele te salvar. Ou então, a graça de Deus, se um dia você veio aqui, aceitou Jesus, agora você tá lá no mundão e você tá salvo. Mentira. Não é assim não, gente. Não é brincadeira o sangue de Jesus lá na cruz. Deus tem que fazer aquilo. Tenha dó, recebeu os meus pecados, a minha imundícia, a minha cegueira espiritual, minhas trevas, foram ele que é luz. Puxa, foi horrível para Jesus isso. E ele fez para me dar a condição de eu ser salvo. Então veja cá. Se eu tivesse, se eu pecasse, eu tinha que oferecer um animal, eu mesma, pessoalmente, você, pecou, oferece um animal, o sangue dele, derramado naquele altar, era aspergido sobre você, cobria os seus pecados e Deus continuava te abençoando. Ai, se você não fizesse isso. Mas agora o sangue de Jesus mudou a nossa natureza. Nós temos a natureza de Deus, por isso que nós temos que aprender tudo sobre a palavra de Deus para nós não sermos mais enganados quanto à doutrina. É responsabilidade sua. Agora, Deus fez. E veja lá, versículo 4, no capítulo 10 de Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Entende agora? Eles faziam lá sacrifício direto, mas não tirava o pecado deles, na lei. Porque eles não tinham nascido de novo, eles não tinham a natureza de Deus. Agora, o dia que você aceitou Jesus, você entrou no reino dele, você nasceu de novo. Aí você recebeu a salvação. Por isso que para andar com Jesus é preciso nascer de novo. Mudar a natureza. Natureza velha, pecadora. Está cheio de gente que está na igreja e não nasceu de novo. Nas igrejas, geral. O Kenneth conta no livro dele. Você pode ler que uma hora ou outra ele está contando isso. Ele era batista, ia morrer, estava na cama, doente. E ele nem tinha aceitado Jesus, coisa nenhuma. Ele não tinha entrado no reino de Deus. Ele morreu lá e rapidamente desceu numa escuridão horrorosa e viu que era para o inferno. E a avó estava lá em cima orando, do lado dele na cama. E ele, Senhor, ele não sabia o que, que era. Voltou. Na terceira vez, uma mão gigante parou ele antes que ele entrasse naquele portão. Porque quem entrar naquele portão não sai mais. E ele então entendeu e falou, Jesus, perdoa os meus pecados. E na hora ele subiu. E ele viu que ele era um batista que não era nascido de novo. E estava dentro da igreja porque ele nunca pediu perdão de verdade a Deus dos pecados dele. Por acaso você está pedindo perdão a Deus dos seus pecados? A gente até esqueceu que está pecando, nem está pedindo perdão coisa nenhuma. Também não precisa ficar pedindo perdão todo dia que você já pediu aquele dia e está andando agora na resposta do perdão, amém? Senão ficaria exaustivo, né? Que isso? Uma vez que foi de coração e você caiu fora daquilo, já recebeu aleluia? Nunca mais. Mas é preciso pedir perdão, é preciso se conscientizar que você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Aí você está salvo. Aleluia. Tá valendo. É bom que isso vai para a internet. Você não acha, não? Porque está cheio de gente aí que nem sabe que está salvo ou não, querido. Ah, pois é. Ele diz que só a maioria. É por isso aí. Está sério a história. O diabo odeia a nossa igreja, que ensina a verdade. Mas ele vai continuar odiando, porque tem que ensinar. Tem que ensinar. Porque gente de norte, do sul, do leste, do oeste, estão entrando em contato conosco, porque estão aprendendo. Se aqui tem gente que não quer aprender, tem gente no Brasil que quer. Estão recebendo. Está valendo? Gente, é sério. Não é porque você está vindo na igreja que está tudo ok, não. Tem que estar tudo ok com você dentro do reino. Como é que está a sua vida no reino de Deus? O que, que você acha que é o reino de Deus? Jesus deu, assim, dezenas de exemplos do que é o reino de Deus. E eu digo a vocês que o reino de Deus é comparado. E eu digo a vocês que o reino de Deus é igual. E eu digo a vocês que o reino de Deus é assim. E faz comparações? Com o quê, gente? Com a farinha que faz o pão, com o trigo, com o pássaro. E assim por diante. Com o peixe, etc. Ok, queridos? Entendeu? É sério ou não? É maravilhoso ser cristão. É maravilhoso andar com Deus. É ótimo, é glorioso o que Jesus fez por nós. Nós não somos mais daquele modo que a gente vivia. O que vocês estavam fazendo no sábado de carnaval, hein, gente? Há muitos anos, né? Nem se fala. Chega, foi lavado no sangue de Jesus. Aleluia! Para sempre! Aquilo nunca foi bonito. Aquilo sempre foi nojento, horroroso, coisa de diabo. Sempre o diabo esteve lá e está lá ainda. Não tem nada de beleza naquilo. E se a sua carne ainda gosta, vai orar, se santificar, para você ser de Deus. Porque adorar a Deus está difícil. Então é isso que você precisa, adorar a Deus. Em nome de Jesus. Não vamos trazer outros ensinos. Estão gostando? Eu estou amando. Amém. Glória a Deus. Quanto mais a gente sabe, mais a gente ama Jesus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Então, vamos passar para o momento das ofertas, caso você tenha o desejo. A oferta também é algo do reino. Mas não é o que o povo ensina por aí. Tudo errado. Você tem que ter comunhão com Deus, ouvir Deus e saber o que Ele quer. Tem mais coisa para falar do reino, que não ia dar agora tempo, senão ia ficar muito extenso, mas outro dia nós vamos falar do reino. Amém? Mais sobre como andar nesse reino, aleluia. Está tudo na salvação. Está toda a cura física, cura emocional. Está a paz de Jesus. Está todo o sucesso, os bens financeiros. Tudo porque Deus não nos salvou para nós andarmos naquela vã maneira que nós vivíamos. Naquela tragédia de não ter nada, de não ter sustento, de não ter prosperidade, de não ter sucesso, de não ter saúde, de não ter paz. Isso é parte da vida velha, mas a vida nova. Você que entrou no reino, você pode usufruir da herança que a salvação te deu, com todos os benefícios, na glória de Deus nosso Pai. Aleluia, Jesus.